Conexão São Paulo a Rio de Janeiro. GG, antiético, sujo, igual a história do Brasil. Vim pra subir o nível e pôr fogo no pavio do fim. É necessário vencer os inimigos, visíveis e invisíveis, baixar os riscos. Vamos explodir as bases, pilares, muros, cadeias e pares. Escolas, verdades, minar outras verdades. Por em xeque, valores reais fabricados. Envenenar a salvação, insana que mata milhões do calvário. Que morram vilões, mocinhos, medíocres, senhores. Essa senzala mais gente coque que a horda de pastores. Renasça, Mao Tse, Ho Chi Minh, Bin Laden, Zumbi, Idi Amin, Biko, Malcolm e Martin. Bora pro enclave, chamar nosso conclave. Sem emoção, sejamos patricidas no embate. Todos um só, a nação real pela liberdade. Avança as tropas jacobinas pra Nova Palmares. Cheguei no pistão. Eu sou uma espécie de bandeira e distinção. Distintivo e distinção. Emotivo e só razão. Coração, nação e sangue é 100% meu suor. Dado a pistos pela saco no terão, nosso melhor, mano. Nunca mais nessa nova era negra. Sem as regras europeias nem filosofia grega. Eu canto pra que meus males se espante. Quanto a mente dos que tiverem me ouvindo nesse instante. Amante do bom rap, hi-hat, boom e clap. E as ideias de peso pra fortalecer as track. Negão, cabelo black, sorriso incandescente. Porque nossa alegria incomoda muita gente. Eu vim arrancar corrente, introduzir nas mentes. Que tanto faz a nós, como tanto faz a gente. Somos todos um só, sobre essa maldita terra. Não é contra nós mesmo que devemos entrar em guerra. Queremos guerra. Mas só se não fizer sol amanhã. Brasil nação, filha do amarelo ouro. Construída sobre mão de obra escrava. No prédio da central, entorpecente soro. Diversão do burguês enquanto a gente lutava pra viver. Remanescente a força do nosso império. Falsa evolução levando pro cemitério. Fuso júri 47 alvo a cada sample. Busca pra manter-se salvo. Filho do tempo em que rap negro era feito. Era pré-ariana brincando de ser do gueto. Os boys ela consciência na favela. Rap tipo Tyson, fúria negra nova era. Sem novela, rodeio, atmosfera densa, extensa. Articulação, madame tensa. Sou Marvin Brown, Zulu, protesto e poesia. Cada mano sem voz contra a hegemonia. Eu sou a rua, os ares, o gesto que diz respeito aos ancestrais. Para os outros sempre suspeito, indigesto na garganta do opressor. Sou cicatriz debaixo da maquiagem. Ando por um triz a desequilibrar paisagem enfeitada pra gringo ver. Sou força motriz. Sou malandragem que me faz viver nesse terreno hostil. E com a mente ainda fértil, sou o samba, o rap, o jazz. Ato contínuo de resistência, sou agência e mais. Muito mais de 500 anos de existência. Sou amargo como giló. Quando tenho dentes, não os mostro pra qualquer um. Os trinco em dó maior. Não pra entoar lamento, mas um hino de guerra. Sou África a ficar. Sou África a ficar. Sou África.